Ha preso lo qua. Patrulha 206, só na identificação, desça para nível de voo 050 via chegada a Mari. 050 via chegada a Mari, é o 4206. 3145, número 2, aguarde a cópia, eu ajuste 1097. 1097, né? Batamos Lima aqui no Zulu, informe velocidade indicada. 1.659. Se o Zulu tem condições de incrementar? Negativo. Estão por onde, Benin, para o 6314? Aguarde coordenação, hoje na 6314. Guarda na 6314. Bônus 097, chamo tanto Recife, frequência 1228 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288, 260, bônus 097, obrigado. Linha 355, decolado aos 28, chame controle Salvador na frequência 119 decimal 35. Zona 35, boa. Passando o sinal, tem mais alguma. Olá, boa tarde, Xanema, 355. 2109, 6359. Boa tarde, Xanema, 355. Xanema 355, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída dela. Supino 360, possibilidade de voar direto Leda? Xanema 355 autorizado, Leda. Leda, obrigado. Xanema 314, como o Nini? Xanema 6314 ainda é negativo, mantém o perfil. Xanema 6314. 370, Pesulou 97. Decola pista 90, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1.9.35, transponda 5.1.36. Rua 1.9.35. Via Pesulou 97. Decola da pista 1.0, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1.9.35, transponda 5.1.36, com 1.6.20, na ponte 5, fora para o chuveiro que está 5.1.36, portão 5 autorizado, chantado. Estou no ataque, com 1.6.20. Estou no 3.9. 0 a decolagem, 1.0, 3.2.3. 3.6.0, via rota do plano de voo. Decola pista 1.0, curva direita, Dael, Leda e Irume. Controle 1.9.35. Transponda 5153, do TAM 3145. 3145360 para o Galeão, via PL 90857, decola da 10, curva direita, da Eulê de Irume, controle 1935, transponda 5153. 53 confirmando, portão 2, chama. Chamada pronta. Xanema 314, autorizado direto Petrolina. Xanema 314, boa Petrolina. Petro 206, reduzia 2109. Redução 2109, tá? 206. 1.935, Controle Salvador, tá 3835. 3835, contato radar, você mantém a nível de voo 300 e a saída Del. 300, alguma possibilidade de voar na Bordileda? 3835 autorizado, Leda. Claro, Leda, então, 3835. Também é 6304, chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 3545, 2685, 6314. Mais um 973, boa tarde, qual foi o horário do plano? Saída da Olha da Mótima. Vou no 869, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 7 e reduza para 1809. 3 mil pés, 1 no 0 no 7, 1809, 1869. 6 horas e 14, alterna Mateó. O número 0 autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95. Ajuste no 0 no 7, meu amor. Ajustado no 0 no 7, está autorizado via Pátio Índia. No ponto de espera, torre 118.95. Voo 1620. Uma boa noite. Uma boa tarde. Alô Salvador, boa tarde. Voo 1169, está sempre da Papá, Portão 7, autorização Guarulhos. Guarulhos. Luno 169, boa tarde, Papá confere. Autorizado Guarulhos, Guarulhos Luno 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Mótima. Aciona 5151, controle 119.35. Guarulhos, nível 360, Guarulhos Luno 0, até Taubaté. Decola 1-0, curva direita, pressionada da El, Leda, Mótima. 5-1, transponder, 1-1-9-3-5, controle, gol, 1-1-6-9. 1-1-6-9, cotejamento correto, no 7, rebote, quando pronto. Sim. Número 206, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7, reduza para 1809. 17, para redução 1809, descendo para 4 mil. Colébia 355, chamo Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 351, boa. Estabilizando o localizador, como é que usou? Tango Lima Kilo Zulu, completa final LS, chama torre, frequência 118, decimal 95. 295, Lima Kilo Zulu. Bom, 869, passa 040 para 3000. Bom, 869, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reforço estabilizado. Para estabilizado, bom, 1869. Bono 869, reduza para 1709. Vai seguir um tráfego meio dúzia de milhas à sua frente, com 1110 de grau na aproximação. Bono 869. Tony, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, está estabilizado o localizador. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste de altímetro no 097. Aguardando pista livre, Lima Kilo Zulu. A 3835, estamos Centro Recife, frequência 125.1, alterna 13325. CF 3835. Tango Lima Kilo Zulu, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado pouso pistão no zero, Lima Kilo Zulu. 24206, desça para 3000 pés e ajuste no 017. 3017, 406. Pistão 45 para o pushback no 2. Pro, uma boa tarde. Boa tarde, vou no 630. No 620. Estou no 90, autorizado de TAP. TAP, 3190. Controle Salvador, no 620, boa tarde, 1700 pés. Estou no 620, contato radar, se mantém a nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUCA, vou no 620. Do 4206, autorizado ILS. Autorizado de intercepção nessa pro ILS X-Ray. Onde nessa pro intercepção, nessa pro 06. Jogo no 869. Bom, no 869, completa final ILS, chama torre, frequência 118, decimal 95. 295, no 869. Muito boa tarde, boa noite, 69. Bom, no 869, boa tarde. Continue a aproximação, número 2 para pouso, tráfego já avistado. Ajuste de altímetro no 017. Aeronave que precede é um Charlie 402, aproximadamente uma milha da cabeceira. Gente, boa noite, 69. Acionamento, gol 1169. Por 1169, no portão 7 autorizando. Pushback acionamento? Reporte tarde. Autorizado pushback acionamento, gol 1169. Qual chama a torre, frequência 1118, decimal 95? 1895-4206. Torre, boa noite, azul 4206. Boa tarde. Azul 4206, boa tarde, número 2 para pouso na pistola 0, azul tem altímetro no 0 na 7. Guardando, guardando, 4206. Papatango Lima, Kilo Zulu, no solo, 42, Liberia direita, via taxiway Delta, chame controle só uma frequência 121 decimal 1. Giro vai amarelo. Puxando a S-Q-1-0, Flyder aqui, tá? Uno, 10 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na pista, 10, boa noite, minha nota. 3.000, pode considerar se aproveitado? Restrição. Isso é restrição, tá, 3.000. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 7, via chegada, bom fim. Para 4.000, no 0 no 7, poderia possibilitar que o agente da Prodo VR, repetindo o vídeo do processo, quanto mais próximo, quanto mais próximo, quanto mais Preciso do 118 decimal 9. Ajuste no 07, Mongol. Autorizado táxi via índia, no ponto de espera, chama a torre. Obrigado, boa tarde. Para o táxi, 1169 com 179 a bordo, 417 da Leão. 1169, autorizado táxi via parte 1, índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre. 118 decimal 95, ajuste no 07, Mongol. Parte Índia, no ponto de espera, 295-17, obrigado e boa semana. O 1169. Nosso mandou com 869. 869, boa tarde, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, reportado antes da Juliette, com 869. Ah, 3145 no ponto de espera pronto. Ela tem o ponto de espera para 3145. Mantém. Então, 3145 autorizado a alinhar e manter agilizando manobras. Ali mantém agilizando, está 3145. Solo 04, libere a próxima direita via Foxtrot, chame controle solo na frequência 121 decima 1. Solo 21, 1, 1, 4, 2, 0, 1. Faz o ambiente, 869. 869. Ingressa Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, é voo 869. Tá de 90, tá 3145. Pronto. Estabilizado, tá 3190. 3190, completa a final LS, chama torre 1 no 895. 895, boa tarde. Canal 6210, distance 2000 feet, 281017. Clear GLS, final report established. Sul November, desça para, inicialmente, para 4.510, ajuste em Salvador 1017, na proa da rotatória. 3190, tráfego avistado, ajuste de altímetro 0097, autorizado pouso, pista 0, 0007 nós. Autorizado pouso, está 3190. Puxa, né, 6210, no restrictions to start position. Salvador, comando de leste do Zulu. Segue Tango Zulu, prossiga. Cruzando 075 para 070, condições de vista mais chave, profundo, se autorizado, tem condições de voar direto à rotatória. Juliette Tango Zulu autorizado direto à rotatória, regra de voo modificada no 950, desça para 3.500 pés. Para 3.500, Juliette Tango Zulu voando à rotatória. Controle da 345, decolando a 350, boa tarde. Então 3145, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 360, voa Leda. Ok, direto Leda, 3145. Então, Lima, pelo Zulu, autorizado o táxi, reporte para o ingresso no pátio principal, ajuste no 017. De voo 1169, ponto de espera pronto. 1169 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Ali mantém 1-0, voo 1169. Autorizado o ingresso no pátio principal até Lima, na Lima, chame a torre 1-18-95. Thank you. 2190 no solo ao 52, libere a próxima direita via táxi 6 Foxtrot, chame o controle de solo na frequência 121 no décima 1. Autorizado decolagem, pista na 0, vento 100 grau 08 norte. Autorizado decolagem, 190, gol 1169. Autorizado Lima, Mike, Quebec, cruzamento da 1735, Papá, até o PAD 5, ao estacionar a frequência livre. Lima, Mike, Quebec, cruzamento da 1735, até o andar da decolado ao 54, chame controle Salvador na frequência 119-1935. 1935, o voo 1169, obrigado. 3190, ingressos do leste foram 5. Voo 1169, do radar, submantene, deu 360, voa Leda. Rodileda, gol 360, gol 169. Quem está no Lima pelos Lula, está autorizado, estou com tráfego no visual. Oceana 6210 complete LS final contact Salvador Tower 118.95. 118.95, Oceana 6210. Salvador Tower, Oceana 6210, ILS, Grade 10. Oceana 6210, have in sight. Clear to land runway 10, Indy 100 degrees, 08 knots, QNH 1017, check landing gear. Confirm, landing gear dialogue? Not yet. That's okay. Clear to land runway 10, Oceana 6210, wind 100 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10. 125, 13325, ou da 3145. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva. Aciona 5167, controle 119-35. 6973, cruzamento correto no 1, reporte 1, pronto. Batemos de Leque Tanque Zulu, desce a parar no 1510. No 1510, Leque Tanque Zulu. Boa tarde, voo 1166, informação papá. 66, aciona a identificação. Desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Via chegada Mari, 050, identificou, voo 1166. Ótimo. Ocean 61, zero, good afternoon, approve a taxi via Alpha Juliet, gate 4. Alpha Juliet, gate 1, good negative, gate 4. Zulu November, desça para o 1510. November 69, estamos em Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 133, 25, voo 969, obrigado. No 66, prossiga. Seria possível projetar? O 1166 é o número 4 para aproximação. Mantenha o perfil da chegada e reduza para 2509. Menos 2509, do 1166. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu Mike, Fox 76, Chiesa da Papá, passou a posição mais turna, descido ao 110. Papa Romeu Mike, Fox X-Ray. Aciona a identificação, desça para nível de voo 090. Via chegada Amã, reduza para 2509. Via chegada Amã 090, 250, reduzindo. Papá Papá, Alfa Charlie Mike, desça para nível de voo 050. 050, volta para lá. Segundo. decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5403, controle 119.35. Autorizada a vitória 160, Zebu 677. Decola 1-0, curva à direita, no perfil da coral, aciona 403, chama controle 193, com azul 259. Azul 259, no contagiamento correto, reporte pushback sonamento. Papa Alfa Charlie Mike, qual é a velocidade indicada? 190. Charlie Mike, mantenha 190 até Duna. Até onde? Controle, o Papa Tango Lé, Tango Zulu, visual para o aeródromo. Tango Zulu chama a torre 1 no 895. Tango Zulu. Torre Salvador de Papa Tango Lé, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado final do 97, aguardando autorização para pouso. Vento para cheque 080 graus, 069, assistência altímetro 0097. Viente a Força Arara, Juliette Tango Zulu. Controle de Salvador, boa tarde, está 3290, sente da Papá. Está 3290, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, via Mari. 0620, via Mari, está 3290. Charlie Mike, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 7, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, estamos estabilizados. Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Autorizado pouso, pista 1 no 7, vento 080 graus, 07 nós. Tango Zulu. O problema é atingir o 500 pés, 3.000. November, chama a torre 1 no 895. Mike Fox Sierra, reduz a 220 nós. Mike Fox X-Ray para 220. Dona 7, a Augusto, 029, pediu a mensagem, confirme. Confirme? Tango Juliette, Tango Zulu, considero esse solo ao 06, libere a Papá ao estacionar a frequência livre para o 45. Bom, Eco Zulu Novembro, autorizado final da 197, aguardando autorização para pouso. Novembro. Uno 166, reduza 2009. 2009, ou 1166. 180 graus, 059, assistiu o altímetro na 097. Pouso autorizado, é 2 novembro. 2 novembro na escuta. Quem tá por aí chamando a 2 novembro? No 166, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. 2.000 pés, ajustado no 166. Papa Romeo Mike, Fox X-Ray, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.000, pulo 0 no 7, Mike Fox X-Ray. Mike Fox X-Ray, reduza a 1.809. Prossegue na redução para 1.80. Autorizado a fechar o estacionamento. Boa tarde. Um 3290, reduza para 2209. 2209, 3290. Achando o dono estabilizado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, completa final, chama a torre 1-1895. 1895. Papa, Alfa Charlie Mike estabilizado. Papa, Alfa Charlie Mike, confirme intenções? É, cancelar e prosseguir para o teste. Papa, Alfa Charlie Mike, após o pouso, prossegue para combate? É o 5, após certo. Ciente. Ajuste altímetro no 0 no 7. Vento prossegue 080 graus, 059. Recorte para cancelamento das regras de voo. Tá, tchau, tchau. Oceano, propõe um cancelamento, prosseguiu no 7, ó, Alfa Charlie Mike. Papa Alfa Charlie Mike, para o instrumento cancelado agora, 2012, curva esquerda com base pela direita, dono 7, aguardando autorização para pouso. Charlie Mike. Papa Alfa Charlie Mike, é autorizado uma base curta devido a atraso aproximando próximo à duna. Ah, tem ótimo. Alfa Charlie Mike. Autorizado pouso, pista 17, vento 00 graus, 05 nós. Ah, livre pouso na 17, Alfa Charlie Mike. Tem um trem embaixo, cá. Sim, prova para Alfa Charlie Mike, tráfego avistado. Iniciando a redução, desce para 2000, no 0, no 7, 6200, ok, estou ciente do carro. São 3290, desça para 3000 pés, ajuste no 0, no 7. 3290. Estou no 166, chama a torre 1, no 895. 295, obrigado. Sou Salvador, boa tarde, vou 1166. O 1166, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste de altímetro no 0, na 7. Ajustado, aguardando o 1166, TEC-3 autorizado pouso, pista na 0, vento 000, 05 nós. Autorizado pouso na 1-0, 1-166. Papá Papalta Charlie Mike, no solo, aos 1-5, autorizado backtrack, Papá, estacionar frequência livre. Passo, Matheus, obrigado. Então, desça para nível de voo 050. Pro ADTAP. 050, Luna 7, aposta fome rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5415, controle 119.35. Autorizado 360, depois o Luna 7, após o conforme rota, decola 10 curva direita, da Eulê da Motiva. 5415 para a coluna 1935 é o controle, o gol 1869. Luna 1869, planejamento correto, número 12, reporte no pronto. Porta na pronta. Número azul 2591, puxa para acionamento. 591, no parte 3, autorizado, reporte táxi. Reporte táxi. Mike Fox X-Ray, chama a torre 1 no 895. 3290, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 3000, comandante estabilizado, no X-Ray, 3290. Azul 9973, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1188.95, ajuste no 017, bom voo. Via Índia, espera, chame a torre 1188.95. Gente, então vai prosseguir para pouso 917, o Papa Romeo, Mike, Fox, Trot, X-Ray. Afirmativo. Gente, após para cancelamento das regras de voo, após o pouso, prossegue para combate. Sim, estaremos indo para a Aerostar e solicito modificação de regras para coordenar uma base pela direita da 17, ok? A gente só vai solicitar pouso na 17, não quer prosseguir para pouso na pistola 0. Não, eu imaginei que quando você falou, você estava sugerindo se eventualmente eu quisesse pousar na 17 e foi isso que eu abri a possibilidade. Não, não, só posso prosseguir para pouso na pista 10, já pode prosseguir. Ah, perfeito. Então tá, prosseguindo para 10 graus, estou baixado e travado. Então que trago no visual, o ar de pista livre, o Papa Romeo Mike, Fox Trot X-Ray. Ok, na sua escuta. Lua 1166, no solo 07, libere a próxima direita via táxi, foi Fox Trot, só me controle o solo na frequência 121, décima 1. 21, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Lua 1166, de próximo. Papá Romeo Mike Foxtrot X-Ray, autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 05 nós. Ciente, tem livre pouso na 10, baixado, travado, Mike Fox X-Ray. 973, mantenha o ponto de espera da 10. Claro, Alfa da Mutão. Ataque 46 a bordo, 4 horas e 40, alternando por segurança. Azul 6973, escuta? 6973. Azul 6973, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Informamos, temos um tráfego a 4 milhas externas, agilizando manobras. Mike, Foxtrot, X-Ray, no solo, aos 2-0, viraria à direita, via Taxway Delta, chame controle só na frequência 121, destino a 1. Ok, pela Delta, 21, boa tarde, obrigado. Azul 6973, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 06, nós, ajuste altímetro no 0, no 7. E o voo da Gol, via parte 1, reporte na Taxi Lima. Número 66, de passagem na TR, pós, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. Tá 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000.060, autorizado, reportar essa pisada, 3894. Então, 3290, torre 1, no 895. Azul 2591, mantém o ponto para dar 10. Torre, então, 3290, estabilizado, na final. Então, 3290, tráfego avistado, ajuste altímetro 1017. Check trem, autorizado pouso, pistão na zero, vento 080 graus, 05 nós. As palavras de pouso no 03290. A 973 decolado aos 21, no chame controle Salvador, na frequência 119, decimal 35. 11935, 6973. Controle Salvador, azul 6973. 6973, contato radar, submantenha 340, voa Leda. Direita, direto Leda, azul 6973. Chame a 201, prepare a saída da El, aguardando cópia, boa tarde. 591 autorizado a alinhar e manter puxando a zero. Chame a torre 118 decimal 95. X-Ray autorizado, X-Ray Lima, Mike, Quebec, cruzamento da 1735, passar até horas, tá? Aqui é o cruzamento, posição 62, eu vou no 6869. 6869, posição 62 autorizado, reporte, tá? Obrigado, reporte, lá, táxi, boa noite, 69. 1291, você? 1291, decima 1. 21, Funa, pô. Azul 2591, autorizado decolagem. Zona 0, vento 00 grau, 059. Ajuste altímetro 1 a 0 na 7. Estacionar ML 43, aciona a identificação, desça para 4 mil pés. Ajuste 1 a 0 na 7, via bom. Para 4.107 nível 360, decola da 1.0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El Leda após Irume, aciona 5.4.1.4, controle 1.19.35. Oxe, né, 6201, no cotejamento correto, no portão 4, reporte para o pushback, acionamento. Boa noite. Ingressa Juliette, portão 1. Dia Juliette, para o 1, 3290. 591, contato radar, sub mantenha nível 160, saída coral. 160 na coral, possibilidade de voar direto coral após 2000? Autorizado. Prato. Salvador, o Air Portugal, tira tudo, boa tarde.